vida tudo está mudado. Depois do dia que eu amei você, tentei criar pra mim um novo mundo e todas as tristezas esquecer. Não sei por que os outros não entendem e acham tão errado nosso amor. Será porque ainda sou tão jovem? Não tenho o direito de amar. Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim. Não quero viver mais sozinho, porque tudo está contra mim. Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim. Não quero viver mais sozinho, porque tudo está contra mim. Hoje eu ainda não sou nada, não tenho muito pra lhe oferecer. Mas de uma coisa eu tenho certeza, sei que algum dia vou vencer. Dizem que vivendo é que se aprende, eu junto de você vou aprender. E vou mostrar assim ao mundo inteiro o quanto vale ter um grande amor. Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim. Não quero viver mais sozinho, porque tudo está contra mim. Eu quero apenas carinho.